Aí ouvimos conseguir os diplomas de carreiro. 91.3, Rádio Alvorada, acompanhando comigo junto nessa estrada. São 6 horas e 30 minutos. Este é a Rádio Alvorada, seu programa Estradas do Sertão. Hoje é especial, domingo da Páscoa da Ressurreição. Bom dia, João Maia. Bom dia, Didi Veterinário. Aí, bom dia, Chico Damásio. Bom dia, Paulinho do Benjamim. Bom dia, Copela. Bom dia, Preto Rei. Oh! Bom dia, Anísio. Bom dia, Né, aí no Benfica. Bom dia, Bonzó. Bom dia, aí, Lourenço Barbeiro. Bom dia, Januário Barbeiro. Bom dia, Dona Jovem. Bom dia, Miguel da Prefeitura. Bom dia, seu Antônio. Bom dia, Vicente Faria, que trabalha de noite e dorme de dia. Bom dia, Dalmir Braga. Bom dia, Silvia. Esse casal extraordinário, diretor, nosso chefe, o nosso patrão. Aí, bom dia, Fabinho. Bom dia, irmãos Domingo. Bom dia aí, Zé Correia, o Prim-Prim. Bom dia, José Carlos Pangaré. Bom dia, Nilza. Bom dia, Neuza. Bom dia, Ditinhos Fontes. Bom dia, André Rocha. Bom dia, Anderson Vitor. E bom dia a todos que trabalham nesta emissora que faz essa companhia e essa corrente de comunicação que nós levamos a todos os nossos ouvintes às 24 horas no ar. Bom dia, bairro do Mato Dentro. Bom dia, bairro do Alvarenga, bairro das Perovas, Morra Cima. Aí, bom dia, bairro das Cachoeiras dos Pintos, bairro da Água Santa. Aí, bairro de São Sebastião, bairro do Reiseiro. Aí, bairro do Rio Abaixo, bairro do Turvo. Todos os bairros aí que estão ligados a 91.3. O nosso muito obrigado, o nosso agradecimento. E a próxima música vamos rodar e vamos oferecer lá para o bairro do Mato Dentro, para Dona Juracia, Afonsinho Pedroso, Claudineia, aí, Clodoaldo. Eles que cuidam, que organizam a nossa igreja de Santa Cruz, do bairro do Mato Dentro. Dona Aparecida Sembranelli, doutor Romulo Sembranelli, a do sítio São Paulo do Mato Dentro. E para todos aqueles que colaboraram nesta Semana Santa com a nossa religião, com as nossas orações lá na igreja do Mato Dentro. Então vai aí, Padre Zezinho, lá do interior. Vamos ver o que o Padre Zezinho trouxe do interior para nós. Ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz e benza e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver. Não sei viver. Não sei vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior a religião, já não inclui mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer, vamos informando a hora certa. Em São Luís do Paraitinga são 6 horas e 40 minutos. Informou o supermercado Luizense. Esta é a Rádio Alvorada 91.3. Este é o programa Estradas do Sertão. Hoje é especial, domingo da Páscoa da Ressurreição. Águia pequena que nasceu para as alturas, com ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. E aqui nós parece voando nas asas do pensamento, levando nosso pensamento a Deus em todo momento. Só que é preciso olhar os pais como eles voam e aperfeiçoar. Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras, se já tem asas, seu destino é voar. Tem que sair e regressar ao mesmo ninho, e outro dia, outra vez recomeçar. Fizeste amar o risco das alturas com a ânsia de chegar. E embora eu seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. 6 horas e 39 minutos, nesta manhã tão linda, que o sol desponta por trás do monte, brilhando os riachos e fonte que desce dos seios da serra. A serração em formas de véu vai subindo para o céu, despindo o corpo da terra. Águia, se lá em cima eu não morar, em uma prece que eu repito, suplicante por mim, por meu irmão. Dá-me esta graça de viver a todo instante a minha vocação. Eu quero amar um outro alguém do jeito certo. Vou dar um alô também lá para a Fazenda São José. Foi Isaia Bispo de Oliveira, Isaia Bispo e toda a sua família aí, Aline, a Jaqueline, aí eu não estou com o papel da mão, não lembrei do nome, mas depois eu digo o nome de todo mundo. aí, da Fazenda São José, onde estão ligadinhos na 91.3, ouvindo o programa Estradas do Sertão. E vamos mandar lá também para o Donizete, para a Dulce, lá na Fazenda João Bento, para o Hulk, para o Neném, lá para o Pedro Damásio, para todo aquele povão que mora naquela proximidade, para a família do Mané das Dor, do Roberto Negão, todos aqueles que trabalham lá no Alto Posto Aster, e também mandar para o Paulinho do Joel, para todos aqueles que trabalham lá no Posto Aster, na lanchonete Fazendinha. Então vamos trazer aí Zilo e Zalo com Feitiço Espanhol. Ela chegou com o circo, dedilhava castanhola. Era morena e bonita, era meiga, era espanhola. Tinha os olhos cor da noite e os lábios cor de cereja. Seu rosto tinha a beleza de uma tarde sertaneja. Quando a viu cheia de graça na volúpia do bailado, ele cheio de esperança ficou logo apaixonado. E um dia se decidiu: ela tem sido meu mal. Vou dizer que a quero muito, vou declarar-me afinal. Partiu, era de noite, inquieto, meio arredio. Foi ao circo tiritando, pois fazia muito frio. Mas ao chegar lá no largo, chorou por tudo que viu. O circo havia partido e o largo estava vazio. Saudade ficou com ele, na praça ficou saudade. Saudade da noite amiga e nas ruas da cidade. De noite o pobre rapaz sempre escuta castanhola e chora desesperado, seu pranto ninguém consola. E chora desesperado, seu pranto ninguém consola. Vamos também dar uma lola pro Mato Dentro, lá pra Rosângela. Oi, Rosângela, que fez aniversário ontem, que fez aquele festão lá no sítio São Paulo do Mato Dentro. Parabéns, Rosângela. Que Deus proteja e te ilumine, que Deus te dê muitos anos de vida, viu? Com essa coragem, com essa raça que você tem. E vamos informando a hora certa, são 6 horas e 51 minutos em São Luís do Paraitinho. Vamos para esse aviso aqui é da Associação aí dos Moradores do Bairro do Mato Dentro. Aí, você se lembra aí da feira a Roça Vai para a Cidade? Pois agora vamos mudar, será as cidades que vai para a roça. Esperamos todos vocês dia 14 de abril, das 8 às 13 horas, no bairro do Mato Dentro, ali na praça em frente ao bar da Rosângela, o antigo bar do Nelsinho do Mato Dentro, viu? Haverá barracas de doces, pães, salgados, e poderão almoçar aquela comida caipira, viu? É canjiquinha com pele de porco, pé de porco. Então, lá tem tudo isso. Mudas de plantas medicinais, o tradicional café de garapa, pastel de farinhas de milho, aí paçocas de minduim, paçoca de carne. Vão prestigiar com sua presença a Associação Rural do Bairro do Mato Dentro, que tende à frente como organizadora e como presidente, dona Ana Maia. Aí, modas de viola, aí, o Bonzó vai lá para nós cantar moda de viola, viu, Bonzó? Vai todo mundo de São Luís aqui, lá para a feira, dia 14, lá no bar da Rosângela, viu? E lá tem Bazar da Pechincha e muitas outras variedades. Não esquece dia 14 de ir até o Mato Dentro para prestigiar a Feira Rural da Associação do Bairro do Mato Dentro. E nós temos que faturar, senão não vamos aguentar. Aí, bom dia, Pedro Martim. Oi, Pedro Martim, que escuta meu programa do começo ao fim. Muito obrigado. E, então, vamos aguentar. Vamos falar agora da Aguardente Mato Dentro. Não esquecendo que na Feira Rural, dia 14, lá está Aguardente Mato Dentro, fazendo a linha de frente. Então, vamos, Aguardente Mato Dentro, fabricados e engarrafados por Manuel Rômulo Sembranelli. Fica ali, na rodovia Oswaldo Cruz, no quilômetro 35, a 200 metros da rodovia. E lá tem pinga da branca e pinga da amarela. Você tome o que você quiser, viu? Cuidado que você vem de quatro pés. Vamos falar também do bar Recantos da Natureza. Se você e seus amigos querem tomar uma gelada junto com seus familiares, junto à natureza, vai lá no bar Recanto da Natureza do Valdir e da Rosângela. Lá tem salgados de todos os tipos de lanche, doce e tanta coisa, variedade tem. Vai lá conhecer o bar da Rosângela, no bairro do Mato Dentro, quilômetro 35, também a 200 metros da rodovia. Lá parzinho com os lambiques da Mato Dentro. Lá está o Valdir e a Rosângela, com aquele atendimento. É por causa do profeta que se cala. E vamos falar também dessa potência em plantação de verdura, que é lá a Fazenda São José, no quilômetro 34, ali também, pertinho do Mato Dentro. Isaías Bispo de Oliveira é uma potência em plantação de verdura. Lá vende por atacado, varejo, a quantia que você quiser. Aí se você tem sua banca de verdura, a sua quitandinha e vende sua verdura, não fique comprando de outro que já compra a revender. Vai ali, compra direto do Isaías Bispo de Oliveira, a verdura que você quiser. Lá tem tantas variedades, verduras e legumes. Vai conhecer a lavoura de Isaías Bispo de Oliveira, na Fazenda São José, no quilômetro 34 da rodovia Oswaldo Cruz. A tua vinda é por causa de milhões de testemunhas que apostaram suas vidas no amor. É por causa do meu povo machucado que acredita em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredita em religião libertadora. Que acredita em religião. Seis horas e 58 minutos em São Luís do Paraitinga, 31 de março de 2002, Domingos da Ressurreição. Nós vivemos a Páscoa da Ressurreição. Então, hoje é um domingo de festa, domingos que olhando ao céu devemos pedir a Jesus que derrame sua bênção sobre esta terra, que desfaça as grandes intrigas, aí que acabem com as grandes guerras, aí que faça que todos saibam o que é seu, que respeite o que é do outro, viu? Porque assim teremos a paz no mundo, e o mundo será bom e a vida será melhor. E falando em cada um reconhecer aquilo que é seu, vamos trazer a Isilo Isalo, cantando A Grande Esperança, aquela que fala da reforma agrária, aonde deveria ser dividido as grandes riquezas. Eu não condeno as grandes riquezas se ela foi ganha honestamente, mas as grandes riquezas que foram roubadas deveriam ser divididas, porque ela foi tirada da fome, do sacrifício dos pobres, daqueles que lutaram aqui nessas estradas do sertão para encher a barriga desses caboclos espertos que meteram a mão. Então vamos lá, Zilo Isalo com A Grande Esperança, que é da lei agrária. A classe roceira e a classe operária, assim agrária, sabendo que ela dará solução para a situação que está precária. Caindo o projeto no chão brasileiro, de cada roceiro plantar sua área, sem que na miséria ninguém viveria, e a produção já aumentaria 500% até na pecuária. Maltrata o caboclo, virindo em seu breu. Dentro de um país rico e altaneiro, morre brasileiro de fome ou de frio. Em nossa Manchester rica em imóveis, milhões de automóveis já se produziu. Enquanto coitado do pobre operário vivia apertado, ganhando um salário que sobe depois que tudo subiu. Só tem a metade da sua produção, porque a semente que ele semeia tem que ser a meia com o seu patrão. O nosso roceiro vive num dilema, e o seu problema não tem solução, porque o ricaço que vive folgado acha que o projeto, se for assinado, estará ferindo a Constituição. Pedir a Jesus pela oração, pra guiar o pobre por onde ele trilha, e para a família não faltar o pão. Que ele não deixe o capitalismo levar ao abismo a nossa nação. A desigualdade que existe é tamanha, enquanto o ricaço não sabe o que ganha, o pobre do pobre vive de tostão. Parabéns, nosso saudoso Goiá, que escreveu essa música Grande Esperança, porque ela falou tudo o que precisava falar. Só tem que na época não pôde ver o grande sucesso que ela fez, porque foi proibido pela ditadura. Ela foi proibido cantar, porque ofendia os homens da alta cúpula. Então, ela foi proibida, esse caboclo morreu depois. Na democracia ela voltou a ser a grande música e a grande verdade. Porque falaram toda a vida em reforma agrária, em divisão de terra, e não vemos nada. Vemos um bando de vagabundo aí, apoiado pelos políticos falsos, invadindo terras alheias, que não tem nada a ver com a lei que diz a reforma agrária. 7:05 em São Luís do Paraitinga, de 31 de março de 2002. Hoje, domingo da Páscoa da Ressurreição, e vocês acompanhando comigo aqui na Estrada do Sertão. Neste domingo vamos pedir a Deus que abençoe os homens de boa fé, que abençoe os homens da justiça, para que não se vendam por dinheiro e por grandes fortunas, que faça vencer a justiça aqueles que devem, para que os inocentes não sofra tanto como sofre. A onça mora no mato, só faz pra pegar o vitelo. Os pés de moça bonita moram dentro do chinelo. O rei mais a rainha moram dentro do castelo. Voz mora no peito, por isso me acautelo. Eu não canto no sereno, pela minha voz eu zelo. Casamento é coisa boa, dois unidos por um elo. Eu estou apaixonado, só agora me revelo. Ela tem dois irmãos bravos, eu amante de pois trelo. Amanhã eu levo ela, antes meu cavalo eu selo. A viagem é perigosa, eu arrisco e não cancelo. Vai minha faca, do outro meu paradelo. Se eu perder no ferro frio, pro pau de fogo eu apelo. Meu dedo não tem juízo no gatilho quando eu velo. Caboclo do sangue quente é na bala que eu gelo. Menina, vamos embora que eu venço qualquer duelo. É ali o relógio, a hora não chegou aqui, a hora já passou, rapaz. São 7:10, e o relógio corre demais. Isso aí não corre junto, daí fica pra trás. Aí a próxima música aí, vamos oferecer ela pro Mato Dentro, pro Zé Árvore do Miquilinho. Oi, Zé Árvore, daqui a pouco daí roda um catirão pra você aí. Vou oferecer lá pro Dr. Romo Sebranelli, do Aparecido Sebranelli. Lá pra Rosângela Valdir, Rosângela fez aniversário ontem. Aquela grande festa no sítio São Paulo. Nossos parabéns, que Deus te dê muitos anos de vida e com essa saúde, com essa raça que você tem, Rosângela. Então, vou oferecer lá para o Miguel do Gostinho, para o Luizinho do Mato Dentro, para Cássio do Santo, para a minha família lá, Dona Cida, oi, Dona Cida, Rosana, Bruno, Vanessa, Vanessa, namorado Bruno, a Vera, que estão lá em casa ouvindo o programa Estradas do Sertão. Está para o Domêncio do Santo e família também. Vou oferecer para todo mundo aí que está ligadinho na 91.3, Rádio Alvorada, acompanhando comigo junto nessa estrada. Vamos aí trazer Pedro Bento e Zé da Estrada, a música é a Três Boiadeiros.